Gente, outra curiosidade sobre plantação. Plantação, gente, quanto mais você planta, mais você colhe. E sabe o que é mais curioso? É que quando você planta, você não faz força. Tipo assim, você vai plantando, você vai regando. E quem dá o crescimento é Deus. E quando der fruto, o que você plantou, você vai colher. Você não vai só ficar plantando sem colher. Você planta, Deus dá o crescimento e você colhe. Quando você faz coisas na vida de alguém, quando você prega o evangelho, quando você vive, principalmente quando você tem a semente plantada em você, os frutos que nascer de você, você vai participar da colheita. Está entendendo? Então, plante, não importa se você quer, se acha que não vai dar muito, mas planta, vai semeando. E depois você vai ver o resultado. É que nem a plantação, sabe? Eu comecei a plantar coisas ali atrás no meu quintal. Eu plantei feijão e uma espécie de erva que eu acho que deve ser boldo, ou se eu não me engano, eu acho que é boldo mesmo. Eu pensei, ah, talvez algum dia eu vá precisar disso para quando eu tiver dor de barriga, né? Mas enfim, eu fiquei pensando, falei, ah, o que que eu vou ganhar plantando? Eu falei, ah, talvez agora nada, mas quando eu precisar eu vou ver aquilo lá, aquela plantação. É a mesma coisa. No reino de Deus, quando você planta, talvez você olha assim e fala, poxa, mas eu tô fazendo algo que parece ser pequeno, parece algo pequeno. Mas você vai ver que quando o fruto começar a crescer, você vai falar, nossa, olha só. Eu, com a minha atitude, a planta cresceu. A planta tá lá, ó, crescendo. Por quê? Porque através de uma atitude minha, que foi pequena, a semente brotou. Eu não fiz ela crescer. Quem faz ela crescer é Deus. Mas eu participei disso. Foi uma pequena atitude minha que causou isso também. Então eu vou colher daquilo. Eu vou comer também. Quando você planta, Deus, nós somos os frutos, nós seremos colhidos, né? Mas tudo que a gente faz, a gente participa de Deus. Nós somos partes do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Nós participamos, nós somos uma pequena semente que forma uma grande plantação que participa de Deus. Então é isso que eu queria deixar. Quando você entrar num terreno cheio de plantação, cheio de frutos ruins, cheio de, quando você perceber que existe um ensinamento que está ali e que está fazendo crescer plantas ruins, entende uma coisa, você é uma plantinha ali, ó, que quer, você quer, talvez existem muitas plantas ruins, plantas mortas, árvores mortas, e você tá ali para dar o adubo para essas árvores, e você tá ali para podar aquelas plantas ruins. Como que você poda? Com a palavra. Nossa, gente, se você for notar, Jesus falou das podas. Eu vim para podar. Jesus, ele fala isso para os discípulos dele. Jesus fala muito sobre plantação, sobre a ceifa. Ceifa, o que que é ceifa? Né? Tem que enviar muitos ceifeiros, porque essa plantação tá, ou seja, estava precisando de gente ali naquela plantação ali. Isso é uma comparação muito simples, né? Nossa, mas é algo que nos ensina muito. Então é isso, gente. Quando você estiver no meio de uma plantação ruim, percebe onde você está. Você tá ali, ó, numa plantação, numa área, que você não conhece. Você precisa tomar cuidado para quê? Para essas plantas não te. Para essas plantas não te cercar e te sufocar. Você tem que podar elas. Entendeu? Você tem que jogar semente boa ali e podar essas plantas. O que eu tô falando? Fale a verdade. Fale a verdade no meio das pessoas. Abra sua boca e fala. Não importa o que aconteça, fala. Vai semeando, vai. E essa palavra que você tá falando tá servindo para quê? Para podar essas plantas ruins? Podar as plantas para que dê frutos, ou seja, você tá lançando uma semente para crescer ali. Você tá cortando o que é ruim. Aliás, quem faz isso é Deus, né, gente? Mas a gente tá semeando, a gente tá participando, a gente tá sendo um instrumento de Deus para ele agir na vida dessas pessoas. E é isso que a gente tem que fazer. Então é isso, gente. Fique com essa mensagem, fique na paz do Senhor. Amém?